Flash Funk original. Respeita. Nunca tive nada com essa louca. E ela tá querendo me brecar. Desde menor não fui mulherengo. E não é agora que eu vou decidir mudar. Tá querendo me conquistar, novinha, novinha. Bota a mão no joelhinho, acompanhada da amiguinha. Encaixa, encaixa, teu corpo na pica. Encaixa, encaixa, não pare e fica. Tá querendo me conquistar, novinha, novinha. Bota a mão no joelhinho, acompanhada da amiguinha. Encaixa, encaixa, teu corpo na pica. Encaixa, encaixa, então pare e fica. Essa louca, e ela tá querendo me brecar. Desde menorzão fui mulherengo. E não é agora que eu vou decidir mudar. Tá querendo me conquistar, novinha, novinha. Bota a mão no joelhinho, acompanhada da amiguinha. Encaixa, encaixa, teu corpo na pica. Encaixa, encaixa, então pare e fica. Tá querendo me conquistar, novinha, novinha. Bota a mão no joelhinho, acompanhada da amiguinha. Encaixa, encaixa, teu corpo na pica. Encaixa, encaixa, então pare e fica. Aí, Funk 4.0, tá lançando só pedrada na mente dos recalques, hein? Cê é louco, tio! É o Explode Funk original!